entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Descobertas, em 96.2, de França, Orleans, para todo o mundo, em www.radio-arcanciel.fr. Descobertas, a melhor música de baile está aqui. Ficar de castigo. Já faz um tempo que eu tento de todas as formas me aproximar. Até os mais lindos poemas do Senhor Pessoa eu te declarei. O mundo todo sabia, os teus amigos me viam. Só tu nunca quiseste ver. Já me disseram que a água que insiste em bater na pedra um dia perfura, mas... Sexta-feira já chegou. É tão bom. Esta noite vou sair. Vou dançar até cair. São três dias de prazer. Bonjour à tous et à toutes, il est 17h03 sur Radio Arc-en-Ciel. Et oui, vous êtes avec Manu comme tous les vendredis de 17h à 19h dans l'émission Descoberta. Et nous sommes le vendredi 12 mai, et oui, c'est déjà pratiquement... On va pas dire l'été, mais presque, vu ce qu'il fait comme temps dehors. Mais vous inquiétez pas, apparemment, à partir du 20 mai, il va faire beau. Donc voilà, vous, comme je vous disais, vous êtes avec Manu dans l'émission Descoberta. Vous pouvez nous écouter sur l'onde 96.2 FM, mais aussi sur le site internet www.radio-arc-en-ciel.fr. Et je rappelle un petit numéro pour si vous voulez joindre la radio. Alors si vous voulez joindre l'administration, c'est le 02 38 43 50 09. Et si vous voulez joindre les animateurs, c'est le 02 38 43 48 00. comme dit le titre, c'est fait la nuit, et oui, c'est le début du week-end. Donc voilà, on va tout de suite commencer avec au Mac Daigaita au Bin 4 de Agosto. As saudades são tantas que não dá para fingir. Festas, rumarias, toda a gente a sorrir. Noites sem dormir, vai ser sempre a abrir. Barracas de fartura e de pão com chouriço. De toque e francesinhas, a malta só vai nisso. Visitar a família é sempre um compromisso. E usa castiço, cabelo postiço. Ora, vira, vira, vira, vira, e toda a vira. Mexe a bunda, mexe a bunda, mexe a bunda sem parar. Ora, vira, mexe a bunda, ora, vira, mexe a bunda sem parar. A vida em quatro vezes. L'année va commencer, on va tous travailler. Je regarde la mini terre seulement à la télé. Tenho lembrança de tout ce que j'ai fait cet été. J'ai fait cet été, oh j'ai fait cet été. Ora, vira, vira, vira, vira, e toda vira. Mexe a bunda, mexe a bunda, mexe a bunda sem parar. Ora, vira, mexe a bunda, ora, vira, mexe a bunda sem parar. C'était Magdaiaita au 24 d'August et on poursuit avec au Carl Spirus, Saudade de Vossé. sei de estar cansada de lutar. Voltar. Alô, Portugal, bem-vindo. sozinho com toio e migrante, mas nunca te deixei de amar. Alô Portugal, terra encantada em berço nasci, onde eu amei, onde brinquei, onde vivi, onde um dia hei de voltar. Alô Portugal, bem sei que um dia o lenço branco me abanei. Aqui comigo somos amigos, para que se envergonhar? Eu sou o mesmo do passado ao presente, minha história nem precisa te contar. Esta aliança em seu dedo tem meu nome, vê se recorda as juras que você fez. E se quiser chorar, misture com meu pranto, mas nesta noite quero tê-la outra vez. As alianças que enfeitam nossos dedos guardam segredos que ninguém pode saber. Somos amigos apesar de tantas brigas, tenha comigo, ainda gosto de você. As alianças que enfeitam nossos dedos guardam segredos que ninguém pode saber. Somos amigos apesar de tantas brigas, vive comigo, ainda gosto de você. Tirou de mim você que eu tanto queria, por isso hoje ando triste pelas noites, apaixonado, afogado na boemia. Até as pedras que são pedras se encontram, nos encontramos nesta linda madrugada. Vive comigo e me abrace com ternura, pois me deixe sem adeus, sem dizer nada. As alianças que enfeitam nossos dedos guardam segredos que ninguém pode saber. Somos amigos apesar de tantas brigas, vive comigo, ainda gosto de você. As alianças que enfeitam nossos dedos guardam segredos que ninguém pode saber. Somos amigos apesar de tantas brigas, vive comigo, ainda gosto de você. Oui, c'était Bandalouse, Copa de Cerveja. Et on continue avec Eugène Abreu, Sempre Acreditei. És a razão, a minha força de viver. Tu és a luz, a minha guia, o meu ser. Se sou feliz, eu agradeço ter-te a Deus todos os dias. Tu tens um abraço que eu preciso ao acordar. Trazes contigo esse brilho no olhar. Tu és amor, és vida, és meu respirar. És o meu desejo.

c'était Helena Correia, casada também no mora, e on continue avec Diapason quando ela passa. Quando ela passa, cheia de graça, mulher assim eu nunca vi, ai podem crer, lindo sorriso de minha saia, mas há quem diga, tomara que caia, um dá por outro, outro é subia, se é de manhã, ela diz bom dia, e todos gritam, mulher tão bela, ela sorri, mas não dá bola. Como é linda essa mulher, com um olhar tão atrevido. Se ela anda sempre sozinha, porque não anda comigo? Ela um dia será minha, porque isso eu não devido. Não me quero convencer que sou indiferente para ela. Seu modo de ser é que me fez gostar dela. Um dia vou lhe dizer que quero casar com ela. Quando ela passa, cheia de graça, mulher assim eu nunca vi, ai podem crer, lindo sorriso de mini saia, mas há quem diga, tomara que caia, um dá por outro, outro é sorria, se é de manhã, ela diz bom dia, e todos gritam, mulher tão bela, ela sorri, mas não dá bola. Como é linda essa mulher, com olhar tão atrevido. Se ela anda sempre sozinha, porque não anda comigo? Ela um dia será minha, porque isso eu não devido. Não me quero convencer que sou indiferente para ela. O seu modo de ser é que me fez gostar dela. Um dia vou lhe dizer que quero casar com ela. Quando ela passa, cheia de graça, mulher assim eu nunca vi, ai podem crer, lindo sorriso de mini saia, mas há quem diga, tomara que caia, um dá por outro, outro é sorria, se é de manhã, ela diz bom dia, e todos gritam, mulher tão bela, ela sorri, mas não dá bola. Não deixes que eu te veja com ele em paz. da tua intimidade. Só espero que sejas feliz assim. Eu fico com o passado, lembranças e saudade, e os beijos teus que ainda guardo em mim. E os beijos teus que ainda guardo em mim. Fiquei a noite toda a pensar em ti. Desse nosso amor, estavas a meu lado, mas longe daqui. Talvez pensando noutro, o teu sedutor, aquele que te fala de amor e paixão, e que já tomou conta desse teu olhar. Já sei que vais embora do meu coração. Só espero que esse alguém também te saiba amar. Não deixes que eu te veja com ele em qualquer lado. Avisa para eu nunca te encontrar. Se estou ou não magoado, dedica a tua vida a quem te queres dar. Não deixes que eu saiba da tua intimidade. Só espero que sejas feliz assim. Eu fico com o passado, lembranças e saudades. Guardo em mim os beijos teus que ainda guardo em mim.

oui, c'était Léon Cruz. Donc Léon Cruz qui sera avec Radio Arc-en-Ciel le 2 juillet au Parc Mignol à Fleury-les-Aubrais. Et bien sûr, il y aura beaucoup d'autres des artistes ce jour-là. Donc réservez bien le 1er et le 2 juillet 2023 au Parc Mignol de Fleury-les-Aubrais. Eu fui pagar impostos que é meu dever ao Estado. Quando saí das finanças parecia um galo depenado. Pelo jeito que isto vai, o povo fala e eu ouço. Quando um banco é assaltado, será roubo ou reembolso. O meu herói cubano era o Bartolomeu, que na revolução gritava ou Cuba ou eu. O meu herói cubano era na revolução gritada, ou tu ou eu. De todos os subsídios que o Estado dá para ajudar, era melhor dar uma cana e ensiná-los a pescar. O salário mínimo é como a menstruação, ele vem todos os meses, dias depois não há tostão. O meu herói cubano era o Bartolomeu, que na revolução gritava, ou Cuba ou eu. O meu herói cubano era o Bartolomeu, que na revolução gritava, ou Cuba ou eu. Talvez quer dizer não, se diz não, vai de vez. Fui a manifestações, comícios e outras lutas. Acredito nos políticos como nos órgãos das frutas. O meu herói cubano era o Bartolomeu, que na revolução gritava, ou Cuba ou eu. O meu herói cubano era o Bartolomeu, que na revolução gritava. Que estava à minha frente um homem lindo de encantar. Teu olhar é envolvente, teu sorriso é tentador. Tua boca é tão perfeita que eu estou a morrer de amor. Ai amor, tens que ser meu, não posso facilitar. Um pãozinho tão gostoso toda a gente quer provar. Ai amor, tens que ser meu. Cool. adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Eh oui, c'était Marante Trasmontana. Et là, j'en profite parce que j'ai un petit communiqué à vous passer. Donc, c'est le 14 mai 2023. Et ce sera à la cathédrale. Alors, donc, c'est un pèlerin à la rencontre de Marie. Et c'est à la cathédrale de Sainte-Croix, Orléans. Venez en famille avec vos amis pour être en communion avec les jeunes du monde entier dans la foi et la joie. Poursuivre le Christ sur le chemin de la sainteté à la suite de Marie, sa servante. Donc, vous avez à 15h30, ce sera le chapelet récité. À 16h, vous avez la messe présidée par Monseigneur Jacques Blacard, évêque d'Orléans. Et après, vous avez la procession d'adieu à la Vierge. Donc, n'oubliez pas, c'est le 14 mai à la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans. Eu andava tão infeliz. Antes de te conhecer, tudo era uma escuridão. Eu vivia sem carinho, ninguém tinha para amar. As estrelas não brilhavam, as flores não floriam. Estava triste o meu coração. Até que um dia te encontrei e logo eu me apaixonei. Transformaste a minha vida para sempre. Em ti encontrei o amor, um jardim todo em flor. Nos teus olhos encontrei a luz da minha vida. Andava sempre assim, antes de te conhecer. Triste vivi então, no bairro da solidão. Era um lugar tão vazio, ninguém tinha para amar. As estrelas não brilhavam, os passarinhos não cantavam. Estava triste o meu coração. Até que um dia te encontrei e logo eu me apaixonei. Transformaste a minha vida para sempre. Em ti encontrei o amor, um jardim todo em flor. Nos teus olhos encontrei a luz da minha vida. Eh oui, c'est João Claro, antes de t'encontrar. Eh oui, ça change un petit peu de ce qu'il fait d'habitude. J'aime bien cette chanson-là. Et on continue avec Monica Sintra, Magoa. Não me arrependo, nem nunca me arrependi. Não fui às cegas, sabia o que esperar de ti. Não davas tudo, nem tinhas condições para dar. Eu aceitei, dava-se o que podias dar. Mas era óbvio que algum dia ia querer-me mais. Fui indiferente, fingias não ler meus sinais. Eu virei costas e a vida pois tinha de ser. Ainda assim, ainda hoje eu te quero. A vida traz-te rumo, se aproxima-nos, faz feliz e faz sofrer. Mas só quando a vida quer, a vida faz acontecer. Por vezes dói, mas logo vou por mim a sorrir. Ao relembrar tudo aquilo que te fiz sentir. Também pensas ainda em mim, nesses momentos. Sei que sou muito mais que um fim. Mas era óbvio que algum dia ia querer mais. Fui diferente, fingias não ler meus sinais. Eu virei costas, segui a vida, pois tinha. vida traz segundos, aproxima mundos, faz feliz e faz sofrer. Mas só quando a vida quer, a vida faz acontecer. Monica Sintra, Magoa. Et là, on va poursuivre avec Toc et Danse, s'appelle au Toc de Concertine. Et cette chanson, elle est pour mon ami Alberto, qui je sais qu'il m'écoute souvent, que ce soit dans le camion ou sur le chantier. Donc voilà, c'est pour Alberto, Toc et Danse, s'appelle à Toc de Concertine. Enorme os animar, como vê, estou à tua beira. E agora que cheguei aqui, ó Francisca, deixa a chupeta, é nova, vou ter pena de ti. E uma coisa te digo: falaste em medo, venho ouvir. Não tenho medo a mulheres, muito menos medo de ti. Eu espero ter melhor sorte. Quero uma mulher à altura. E olha em tu se agora és assim. Quando crescer ninguém te atura. E até falaste bem, eu cá sou bem um docinho. Mulher que me prove, quer provar mais e mais um bocadinho. Eu sou como o bombeiro, quando ao fogo ligam para mim. Se elas não dizem a verdade, porque então me querem assim? Porque dia não pode dizer. dia sem chatear. Na conta delas vais te queixar, e como nós homens quem vos dera, se não existisse a mulher, gostava de ver como isto era. Mas que triste seria a terra, eu nem quero imaginar, sem as mulheres deste mundo, metade andada de cu para o ar. Não tenhas tanta certeza, sem as mulheres a complicar, tudo era bem melhor, por não ter que vos aturar. Olha, os padres não são casados e vivem bem todo o ano. As freiras estão lá, mas nunca viste uma papa no Vaticano. Está bem para a mulher, dizem que sim e que não. Quem é que vos consegue entender? Ali fugiu. Ai. Tu nunca irás perceber se eu te der a explicação. Vou repetir tudo outra vez. Já entendeste ou não? Vamos terminar por aqui. Foi um gosto cantar contigo. És o melhor que já ouvi. A todos que nos ouviram, um abraço do coração. Obrigado de toque e dança, até outra ocasião. Obrigado de toque e dança, até outra ocasião. Estar velhinha, ter uma vida atrás de ti, mas teu olhar ainda brilha. E continuas com os olhos mais bonitos que eu já vi. Hoje tens cabelos brancos, as marcas de um viver, mas mantens aquele encanto. E por mais anos que tenhas, não me canso de dizer: Peço que tu volte. Agora eu ando aqui perdido e a minha alma chora. Sei que andam a falar que não deves perdoar, mas eu quero acreditar no teu perdão. Também te andam a dizer era melhor esquecer, mas agora peço que ouças o teu coração. Que atire a primeira pedra quem não tem pecado. É fácil julgar alguém que não sente este amor. Tanto te dizer o quanto ainda choro. Levaste todos os meus sonhos e os meus sorrisos. Sei bem que fui eu o culpado por este desfecho. Eu dava 10 anos de vida para ficar contigo. Sei que andam a falar que não deves perdoar, mas eu quero acreditar no teu perdão. Também te andam a dizer que era melhor esquecer, mas agora peço que ouças o teu coração. Que atire a primeira pedra quem não tem. vinho. Tens o folo todo roto de alegrar o Zé Povinho. Tens muito que aprender para conseguires lá chegar. O meu folo é velhinho, está bem conservadinho e ainda consegues ficar. Ao som do acordeão, mamaste na cabritinha, cheiraste o bacalhau na garagem da vizinha. Ao som do acordeão, mamaste na cabritinha, cheiraste o bacalhau na garagem da vizinha. Dá uma, duas, três e o fole não tem fim. Se chegares à minha idade, vamos ver se ainda o consegues. Vou-te dar o meu conselho, novas velhas aproveita, ó Tiago, não te negues. Ao som do acordeão, mamaste na cabritinha, cheiraste o bacalhau na garagem da vizinha. Ao som do acordeão, mamaste na cabritinha, cheiraste o bacalhau da vizinha. Ao som do acordeão, mamaste na cabritinha, cheiraste o bacalhau na garagem da vizinha. Ao som do acordeão, mamaste na cabritinha, cheiraste o bacalhau da vizinha. Ao som do acordeão, mamaste na cabritinha, cheiraste o bacalhau na garagem da vizinha. Ao som do acordeão, mamaste na cabritinha, cheiraste o bacalhau na garagem da vizinha. Foi bom na cor do teu olhar, nunca senti o teu respirar. E a cor do meu desejo foi como um capricho deste meu amor. Quero que sintas este meu calor ao sussurrar-te ao ouvido. Regi, és o momento que te conheci e é mais forte este meu. Ter o meu desejo no calor do teu beijo. Foi logo depois deste meu momento, fiquei contigo no meu pensamento. Era tudo o que eu mais queria. E assim vi logo a cor desse teu olhar, olhar para mim sem pensar que era para toda a vida. Cresci, és o momento que te conheci e é mais forte este meu amor que sinto por ti. Cresci, és o momento que te conheci e nos teus braços ter o meu desejo no calor do teu beijo. Desde o momento que te conheci e é mais forte este meu amor que sinto por ti. desde o momento que te conheci, e é mais forte este meu amor que sinto por ti. Cresci desde o momento que te conheci, e nos teus braços ter o meu desejo. No calor do teu beijo. Eu vou pra noite, quero é curtir. Ai, ai, ai, tempo que me sinto tão sozinho. Preciso gente de arranjar uma mulher. Ai, eu adoro dar amor e dar carinho. Sentir de novo o meu coração bater. Eu ando louco e a morrer de desejo. Quero encontrar alguém que me faça feliz. Tenho saudades até de roubar um beijo. Ai, eu sou homem para nunca desistir. Vou para a noite, quero é beijar. Beijar na boca até enlouquecer. Eu vou para a noite, quero é curtir. Ai, ai, ai, ai, como eu gosto de mulher. Eu vou para a noite, quero é contigo. Ai, ai, ai, ai, eu quero me perder. Vou para a noite, quero é beijar. Beijar na boca até enlouquecer. Eu vou para a noite, quero é curtir. Ai, ai, ai, ai, como eu gosto de mulher. Vou para a noite, quero é beijar. Beijar na boca, quero amanhecer. Eu vou para a noite, quero é curtir. Ai, ai, ai, ai, eu quero me perder. Vou para a noite, quero é beijar. Beijar na boca, quero enlouquecer. Eu vou para a noite, quero é curtir. Ai, ai, ai, ai, como eu gosto de mulher. Vou para a noite, quero é beijar. Beijar na boca, quero amanhecer. Eu vou para a noite, quero é curtir. Ai, ai, ai, ai, eu quero me perder. Eu tenho uns tênis velhos. Consola a frente, consola atrás. nos abençoar. Mas tudo não passou de ilusão. Estou só e não te tenho comigo. Queria adormecer e voltar a sonhar contigo. Oui, c'était Maria Lisboa, sonhei que ia casar. Et là, on va continuer avec un groupe qui sera aussi le 2 juillet à la fête de la Saint-Jean au Parc Lignerolles. Donc, c'est, ce groupe, c'est la Tradition d'Oiru. Donc, n'oubliez pas, le 2 juillet, ils font partie de tous les artistes qui vont... Il y en aura d'autres, bien sûr, il n'y a pas que. Donc, n'oubliez pas, le 2 juillet au Parc Lignerolles de Fleury-les-Aubrais. Et aussi pour vous signaler que bon, l'entrée est gratuite, hein, savoir que c'est pas payant. Voilà, donc il y aura l'alimentation sur place, tout ça. Donc, on écoute aux Tradition d'Oiru, Entra na Roda. Peguei na minha gaita e toquei um virinha. A menina cansada, a música não realça. Para ela descansar, virei para uma valsa. Entra na roda e vem dançar. Eu vou contigo ser o teu par. Entra na roda, põe-te a mexer e vais dançar comigo. festa acabou logo, a brincadeira não. Fomos para casa dela, dançámos o balhão. Ai, como ela gostou de eu dançar com ela. E no final da noite já era pimba nela. Entra na roda e vem dançar, eu vou contigo ser o teu par. Entra na roda, põe-te a mexer e vais dançar comigo, não te vais arrepender. Entra na roda e vem dançar, eu vou contigo ser o teu par. Entra na roda, põe-te a mexer e vais dançar comigo, não te vais arrepender. Entra na roda e vem dançar, eu vou contigo ser o teu par. Entra na roda, põe-te a mexer e vais dançar comigo, não te vais arrepender. Oui, c'était Tradition d'Or, Entra na Roda. Donc, Tradition d'Or que vous pourrez retrouver le 2 juillet au Parc Lignerolles, le Fleury-les-Aubrais. Donc, voilà, vous pourrez les voir en vrai. Donc, c'est un événement organisé par votre radio, Radio Arc-en-Ciel. Et là, on poursuit avec Édouard Santa-Anne. Too much, beaucoup. Logo a primeira ficou maluca por mim. Já no Rocio foi uma inglesa que até desgalha, ai também ficou assim. E agora dizem sou o amor da sua vida. Não são nada comedidas no tamanho da paixão. Também me pedem para não ter a língua morta. Hoje sou um poliglota, aprendi bem a lição. Sem dizer je t'aime, I love you. Tu mates por tu, tu mates por tu. Sem dizer je t'aime, I love you. Tu mates por tu, tu mates por tu. E hoje a malta portuguesa já só diz do norte a sul. Tu mates por tu, tu mates por tu. E o turismo com certeza está nos dando para chuchu. Tu mates por tu, tu mates por tu. Já no Algarve, outra turista gostou da vista e também gostou de mim. Depois nas ilhas, a americana viu maravilhas e também ficou assim. E agora dizem sou o amor da sua vida. Não sou nada com medidas no tamanho da paixão. Também me pedem para não ter a língua morta. Hoje sou um poliglota, aprendi bem a lição. Sei dizer je t'aime, I love you. Tu mates por tu, sei dizer je t'aime, I love you. Tu mates por tu, tu mates por tu. E hoje a malta portuguesa já só diz de norte a sul. Tu mates por tu, tu mates por tu. E o turismo com certeza está gostando para chuchu. Tu mates por tu, tu mates por tu. Tu mates, tu mates, tu mates por tu. Ma chérie, je t'aime, oh baby, I love you. Ma chérie, je t'aime, oh baby, I love you. Sei dizer, je t'aime, I love you. Tu mates por tu, tu mates por tu. Sei dizer, je t'aime, I love you. Tu mates por tu, tu mates por tu. E hoje a malta portuguesa já só diz do norte a sul. Tu mates por tu. Beaucoup. casinha branca dos tempos de criança que lá vivi. Hoje caí de velhinha, casinha branca. Com ela caem as paredes do meu coração. Casinha branca, meu coração vive aqui. Casinha branca, saudades tenho. Velha casinha, as lágrimas lavam o meu rosto ao contemplar. E no chão sobras de velas davam luz às noites, sem portas e sem janelas, que triste está. Branca, meu coração vive aqui. Casinha branca, saudades tenho de ti. Casinha branca, meu coração vive aqui. Casinha branca, saudades tenho. Et oui, c'était Zamar, Casinha Branca. Et là, voilà, il est 19h exactement. On va terminer avec l'émission avec la chanson de Marquito, O Lusitano. Moi, pour ma part, je vous donne rendez-vous vendredi prochain, à la même heure, de 17h à 19h. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, qui nous écoutent, qui m'ont écouté et qui nous écoutent. Donc voilà, je vous souhaite un bon week-end, un bon fin de semaine à tous. Et je vous laisse juste après avec Albino pour son émission Mavrica. À vendredi prochain, bon week-end à tous. Já são 7 horas, estou atrasado. Para ganhar notas, estou desesperado. Eu sempre ouvi dizer: não há nada sem trabalho, a demora nunca se acaba. Chegou a hora, já estou cansado. Eu vou agradecer a bebida que me faz tanto esquecer a loucura do meu mundo que eu devo ver. Gosto do fim de semana. Oh,